chega de se esconder. Caverna não é teu lugar. Se alimente do que eu te dou. O inimigo não perde por esperar. Poder e autoridade te dou. Pra o império do mal derrubar. Pode orar, fogo descerá. Todos verá. Quantas vezes armei a minha própria armadilha? Quantas vezes eu mesmo me ceguei com as próprias vendas da vida? E a sua voz mesmo assim chegou a mim. Coberto fui pelo sangue puro carmesim. Na caverna com Elias, sem esperança eu me vi. E mais uma vez contemplei o seu agir. Os castelos da vida com imensa luta se constrói, mas somente com um sopro se destrói. Não vacila, vigia, rei lembro, cê é príncipe escolhido, lavado e remido. Nessa crise, a fé tem que estar apoiada no poder do Pai. Chega desse tipo de sofrimento, nunca mais. E essa voz eu sei bem de onde vem. É do Espírito Santo. Na multidão das minhas fraquezas, quem vai passar um pano? Pois eu quero vencer, sei que nasci pro seu louvor. E foi nessas que ele me ensinou. Filho, chega de se esconder. Caverna não é seu lugar. Se alimente do que eu te dou. Se alimente. Poder e autoridade te dou. Pra o império do mal derrubar. Pode orar, pode orar. Fogo descerá, fogo descerá. Todos verá. O teu Deus te honra. O deserto é meu pão. Aguenta firme os açoites no amanhã. Alegria virá por esta noite. É na caverna que se cumpre o salmo de número 3. Pra te ajudar a acabar de cair, vem mais de 100 palavras contrárias pra te jogar pra baixo. Mas na Bíblia tem também quem foi desacreditado. Não esquenta, aguenta, tem de bom ânimo. É desse jeito, vai chegar a hora de cair o cativeiro. O amor de quem te livra é mais grande que o seu problema. Se levanta, enfrenta a dor e a consequência. O mundo, as pessoas, a pressão que te tortura. Desistir não vale a pena, sua história tá muito curta. Cê nasceu pra triunfar, o mal não vai te derrubar de vez. E se caiu, levanta outra vez. Se na luta a fé, mesmo fraca, persevera. Deus vai de encontro com você na filho, caverna. Chega de se esconder, caverna não é seu lugar. Se alimente do que eu te dou. Se alimente. O inimigo não perde por esperar. Poder e autoridade te dou. Para o império do mal derrubar. Pode orar, pode orar. Fogo descerá, fogo descerá. Todos verá. O teu Deus te honrar. O teu Deus te honrar. É desse jeito, irmão. Não desiste não, rapaz. Eu vou te honrar. Não compensa ficar na caverna, irmão. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor. Acredita, acredita, irmão. A caverna não é teu lugar. O inimigo não perde por esperar. A história sua não acabou ainda, irmão. Te dou pra o império. Ainda tem muito mais, irmão. Ainda tem muito mais. Pode orar, que fogo descerá. Pode acreditar. Todos verão. Todos verão. É desse jeito. Esperança, Senhor.